nosso objetivo principal foi pegar realmente, como diz o Sr. Nuno, em produtos da região e dar-lhe novas utilidades, contribuir para uma mais-valia dos produtos, muitos deles até em vias de desuso. Surgiu a possibilidade do sorelho. Sorelho, que o passo mais importante que ainda não frisámos aqui, é a preservação do ambiente. Portanto, o sorelho está a ser lançado nos esgotos, nas nossas ribeiras, e é um grande poluente, é um problema, inclusive, para as hectares aqui desta zona. Nós achamos que estava ali um nicho, algo que poderíamos explorar, que poderíamos desenvolver. E começámos a trabalhar à volta disso, vários testes, vários projetos, várias ideias, fomos pondo em prática e realmente surgiu o Pourelho. Tenho que dizer que sem a ajuda do Sr. Nuno não seria possível chegar tão longe, porque realmente nós na escola não temos condições para produzir pão, é normal não termos, não é? E as coisas foram se desenvolvendo, está em processo de registro de marca, em princípio mais um mês deve estar concluído, ainda pensámos em registrar o produto, mas não foi viável, não era viável. Portanto, para mim isto é um sucesso, é uma mais-valia e espero deixar uma marca no concelho e contribuir para a divulgação e para a promoção turística, como diz o Sr. Nuno, porque eu acho que cada vez mais nós temos que agarrar no que temos, explorar e utilizar e fazer chegar ao público.